7 milhas, sudoeste Salvador, autorizado chegada Mari. Desça para o nível 050, altímetro em Salvador, 1020. Desça para o nível 050, na proa de Mari, para a chegada Mari, o mais cuidado. AP. Latitude 040, gol 1897. Gol 1897, autorizado a final do procedimento LSX-Way, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Utilizada X-Way, pode ser utilizada 1897. Mantenha a posição, a aeronave curta final no zero. Afirmativo 5036, Mike Alenque. Motor de Salvador, muito bom dia, o ar 70, vai para 200 para 100, informação hotel. Com quem para o controle? É o Atta, 65%, afastando 1-0, a máquina, com a informação atual. Atta, 670, controle de Salvador, acima de identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari, altímetro corrigindo, desça para o nível 110 na chegada Mari, altímetro 1020. Estabilizou agora no 607. Estou no 1607, completa a final, chama agora a torre 118, decimal 612. 86607. Pushback na meta na 612. 371, autorizado pushback sinal com ataque. Portar o ataque, 371. Torre, Salvador, bom dia, agora no 607. 607, bom dia. Informarei pista livre. 7607. Mate Alian, que vento 160 graus, 159. Autorizado a colapso no 7. Sim, a gente considera a autorização da decolagem. Tem uma aeronave já passou externo a curta final da 1-0. Aguarda lá. Decolagem imediata, vento 1-0, graus 1-2-9, Mike Challenge. Gol no 7, no 5. Controle 1-2-0, décima 8. Confirmando o motivo. É, primeiro foi o sol e depois volta a decisão na curta final, ok? Gol no 7 no 5. Gol no 7 no 5, controle. Estabilizado a pressão final devido ao sol na pro e forte vento de travessa. Iniciou o procedimento de arremetida. Mente, gol no 7 no 5. Mantendo 2 mil pés, vou na proa 0. Na proa 360. Limite nessa proa por 7 mil. 360 por 7 milhas, pro gol no 705. Estabilizou o gol no 897. Estou no 897, agora a torre 118 decimal, meia dúzia. 262, boa. Boa. Gol 9085, terça para 4 mil pés na chegada bom, altímetro no 020. 4 mil pés, chegada bom, altímetro no 020. Livre. 360, VP Zulu no 7, autorizado, decola pista no 0, curva direita, sai da arbó, eleva, controle 120 decimal 8, aciona 5055. Autorizado Brasília, nível 360, outro Zulu 17, decola da 10, primeira curva à direita, saída arbó, transição, eleva, controle 120 decimal 8, transponde 5055. Correto, aponta push 5808. 90, ATSA cargo 6570. Gol no 7 no 5, esquerda pro 280, limite lá na proa por 1 ou 5 milhas. 280 por 15 milhas, ou 7 no 5. Uno 897, vento 150 graus, Uno no nós, autorizado pouso, pista no 0. Livre pouso, Uno no 0, gol no 897. Gol no 7 no 5, esquerda pro 265. Esquerda 265, 7 no 5. Tango Mike Bravo, desça para 3 mil pés. Atsa cargo 6570, tráfego 2 horas, meia dúzia de milhas, rumo norte, passando 080, desça para 3 mil pés, Charlie 208. Solo 99, direita, taxi Alfa, reportante da Juliette. Direita na Alfa, reportante da Juliette, 2, 97. Manda Juliette 1607. 230, limite ao lote, gol no 705. Aguarda. Vai ultrapassá-lo pela direita, abre seu carro 6570. Está presente e voa proa de Tuna. Aguarde para a descida. E proa de Tuna da presente, Tango Mike Bravo. Desça para 3 mil pés, altimetro 1020. 3 mil pés, 1020. Bordo 4 horas e 28, alternando com Táxi, Apache 1 no Índia, reporta ponte espera do 1-0 pronto, Kenigal 1-0, 2-0, então 3-1-7-1. Apache 1 no Índia, reportará na ponte espera pronto, 3-1-7-1, 1-0, 2-0. Por 607, Afostan, livrar a reta Juliette, ingresso, portão 09. Condutor, ingresso, portão 09. 097, Alfa Juliette, portão 03. 19. Confirmando o gol 1-607, portão 09. 607, depois do TAM 09. Boa noite, 97, portão 03, via Juliette. Afirma aqui, via Juliette 06, boa noite, 97. Salvador, azul 4069. Azul 4069, Campinas, nível 360, VP Zulu no meio, decola pistão 0, curva direita, saída da Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5061. Autorizado, Campinas 360, Perigo do Mendes, Fala da Mangela, Super Direita, Gael Leda Brito, Controle 30, Decimal 8, Transporte 5061, Azul 4069. Transporte Push 4069. Okay. Confirmando para Push, frequência 121, Decimal 9. Ok, 219, então. 220. Para 2000, 1020. O 5808 para push 121 decimal 9. 121 no 9, 5808. Está estabilizado no final da 10, vou no 715. 715 completo, ele é SX3, chamando torre 18 decimal 6. 186, 715. Whisky Eco Bravo, já sua navegação para o Ed Duna, desça para 2 mil pés para o ILS X-Ray, pista 1-0. 0-9, checa trem de pouso, autorizado pouso, pista 1-0. Vai ser travado, 705. Desça para 3 mil pés, reportando estabilizado. Pista 0-0, desça para 3 mil pés, Eco Bravo. Mike Charlie Yankee, frequência livre para coordenação, reporte no regresso. Tempo total de voo, como é? Boa piada. Olá, caminhão, olha o ABSA 6570. Sente, 360 em Duna, o ABSA 6570. Salvador, 53, acendo a identificação, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o altímetro 102 Duna. 4 ainda, comandante, aguarde para encurtarmos a sua trajetória, mantenha o perfil do stand inicialmente. Salvador, o Mike Eco Bravo tem intenção de mais próximo prosseguir visual e pousar na 1-7, é possível pousar na 1-7? Afirmativo, após o estacionamento, afirmativo, tome proa 050, eu aguardo a modificação das regras, após o seu voo rotatório, o Mike Eco Bravo, desse mantenha 3 mil pés. Codinet 5 de Sol, reporte para o táxi. Vai reportar para o táxi, boa noite, 08. Boa noite, 04, ponto cópia. Boa noite, 04. Boa noite, 04, Salvador Galeão, autorizado nível de voo 360, decolada 10, primeira curva direita, perfil da saída da Euleida, após Euleida, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Pesulu 10. 5063 no transponder, o controle é no 20, décima 8, voo no 804. Confirme o nível, rota e o transponder que eu não copiei. 360, da Euleida, após Euleida 5063 no 20. E a rota é Pesulu 10. Correto, após quando pronto, pressionamento pushback. Vem para o Challenger, para a torre. Bom dia, voo no 7-5. Paulo, bom dia, voo no 7-5. Confirmando. Bom dia, voo no 7-5, livrou. Táxi via Alfa Juliette 05, portão Gol no 7 no 5, bom dia. Alfa Juliette pro 05, 7 no 5. Tá, 6570, reaprovando o turno, ok? Confiado, reporte no curso localizador, 6570. Reportaram. Atingindo 4.000, gol 9085. 10.9085, mantenha 4.000 pés, curvando a esquerda proa, pois é, curvando a direita proa 230. Direita proa 230, mantendo 4.000, gol 9085. Está atingindo 3.000 pés ou mais, que é cobrado. Gente, Mike, Eco Bravo, tome proa 070 agora, mantendo ainda 3.000 pés. Andrei 071, decola ao 09, chame controle no 208, bom voo. 208, grato, bom dia. Valeu, bom dia, 3171, 1500, não sei se foi. 5808, 120 aponto, 4 horas de autonomia alterna com transportáxima. Delta El está livre, 3171. 3171. 4-6570, que é a sessão completa. 4-6570, completa, ele é numa torre 18, decimal 6. 7-2-6. O gol 9085, desça para 2.000 pés. O altímetro no 021, para interceptar o curso localizador, esquerda, proa 130. Reporte estabilizado. Ok, 132.10, esquerda, 130, 021. Aí, Eco Bravo, desça para 2.000 pés, eu aguardo a mudança de regras. Vai descer para 2.000 pés, Mike Eco Bravo. Já para a mudança de regras. Copiado, desça para 1.500 pés, o altímetro 1021, o Mike Eco Bravo aguarde para tomar a proa da rotatória. Descendo para 1.500 pés, o Mike Eco Bravo. Mike Eco Bravo, tome proa da rotatória, agora chamando torre 18, decimal 6. Chamada 118.6, Mike Eco Bravo. Salvador, Papatango, Mike, Eco Bravo. Papatango, Mike, Eco Bravo, muito bom dia. Autorizado final do ano 7, reforma final de 3 milhas. Está reportando o final de 3 milhas da 17, Mike, Eco Bravo. O Adson passou marca 27, baixo para lá. Cargo 6570, pouso autorizado, cabeceira 10, entrou 50 graus, 99. Web, mantém o ponto de espera. Mantém ponto de espera. 9085, completando ele a X-Ray, aguarde na frente de comunicação. Jet 5808, a linha e mantém. A linha mantém 5808. Gol 9085, passou Duna, chame torre agora, 118, decimal 6. 118, decimal 6, bom dia. Salvador, bom dia, gol 9085, passando Duna, Alexandre. Reporte no externo, baixada travada. Final de 3 milhas da 17, o Papatango Mike Eco Bravo vai para o hangar da Bata. Gente, Papatango Mike Eco Bravo, façam 360 pela esquerda, reporte na final da 17 novamente. Realizando 360 pela esquerda, Mike Eco Bravo. Absa cargo 6570, solo 14, direito no 219. Gente, na direita, solo 219, bandido. O Mike Eco Tango, só para informação, está realizando 360 devido a tráfego na final da 10 para fins de evitar pouso simultâneo na 10 e na 17, tá ok? Solo Salvador, bom dia, Absa cargo 6570, Lisona, sua escuta. O Absa 6570, bom dia, táxi via Alfa Kilo para o pátio 3, preexiste a posição 10. Quando lá tem sinalizador. Táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição 10. Externo, baixado e travado, gol 9085. Guardando apenas a informação de pista livre 9085. Vou escutar. Uno 804, posição 10, pátio 1, reporte quando pronto para o táxi, Cosme Sank de Solon. Nove zero oito cinco, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 150 graus, 13 nós. Tive pouso 90, gol 9085. 8008 da web, decola aos 17, recebe agora o controle no 208, bom voo. Controle 1208, objeto 5808. 25, 112. 133325, 3171. Autorizado novamente, final da 17, reportando a 2 milhas, Lua, recobrando. Saída da decolagem, suba ao 360, saída Arbor. 360, saída Arbor, objeto 5808. 3153, desça para 2000 pés, o altímetro no 021 agora. 2000 com 1021. Excelente, prossiga. Mantendo no meu pé, na escuta permanente, o Mike Charlie Yankee. Solo Salvador, é o azul 4069, posição 8, para puxo técnico, também. O azul 4069-08 é o portão, aguarde para o puxo, ok? Aguardando na escuta. É o número 2 no setor. Livre pouso, cabeceira 197, Mike Eco Bravo. Nove zero oito cinco, solo azul no 8, direito no 219. Web 5808, se dá presente, está autorizado direto, Elefa. Elefa 5808. Salve Salvador, voo 9085 de zona 5, bom dia. Bom dia, voo 9085, táxi via Alfa, reporte em táxi Juliette, puxa, beleza. Contarante da Juliette, voo 9085. Tá com 3 horas e 30 de autonomia. Não quero, então, PUB autonomia? Pode não, PUB alternativa? É 3 horas e 30 de autonomia, alterna Campinas, PUB 120. 1204, táxi via Pátio 1, Índia, até o ponto para dar no 0. Quando lá pronto, chama a torre 108-612 e o altímetro no 021, no bom voo. Pátio Índia, ponto de espera de 26, bom, 8, o azul 4069, é o solo voltando? 4069, na escuta. Coordenação equipe de solo após o 737-800 da Gol passar a cada tá livre no 08, coordenação equipe de solo azul 4069. O 736 da Gol está autorizado, puxa extremamente, chamada táxi 4069. Reporte liberando a pista.